como ela é. Ontem eu era um João, hoje eu não passo de um Zé. Qual é que é? É desse jeito. Meu respeito não parou com 5 balas no peito. Plá, plá, mas uma coroa que vai chorar. Será que é minha mãe? Não é esse meu lugar. Vejo tudo escuro. Vejo minha mãe em cima do muro. Lembro do meu tempo de criança, em volta da fogueira, cheio de esperança. Trabalhar era essa minha meta. Mas aos 13 anos comecei roubando bicicleta. Aos 15 fui preso pela primeira vez. A prisão se repetiu logo aos 16. Aos 17 já era cabuloso. Só andava ao lado de criminoso. Traficante, fui chamado então. Logo aos 21, com a pancada de crime na mão. 213 aqui jamais. Um 121, um dia alguém ia subir meu gás. De assunto, tô as pampas disso tudo, vagabundo. Não posso morrer assim. Não é isso que Deus queria pra mim. Minha mãe chorava muito. Oh meu Deus, eu sinto muito. Não queria ver minha mãe nesse estado. Acho que dessa vez eu não passo, não. Preste atenção, as lágrimas se misturava com meu sangue no chão. Ao redor tá cheio de bico. Minha mãe gritava, salva meu filho. Mas não teve jeito. Com 5 balas, lá se foi meu respeito. Achava que era o tal, com berro na cintura, marginal. Achava que era a disposição, que encarava a morte, que encarava ladrão. Não, nada disso. Sou apenas mais de preto, escravo do vício. A estatística aumenta cada tiro na periferia. Tudo bem, outro preto que vai pro além. Vai pro além. Vento, vem. Sem treta, matava fulano. Não ligava se o ciclano ia chorar. Não ligava quantos filhos ia deixar. Essa é a lei da selva. O maior com o menor. Na periferia não é diferente. O mais esperto mata o inteligente. Ainda quantas mães vão ter que chorar. E malandro, não dá pra explicar. Aí, quantas vezes essa cena vai ter que se repetir. Moleque com 12 armado. Aos 15 é enterrado. Só coroa com pele escura. O que significa mais um neguinho naquela sepultura. Deixa flor, deixa dor. Eu quero é paz, eu quero amor. Vento vem, vento vai. Leva saudade, o que eu quero mais. Eu quero a paz, muita paz.